A paz do Senhor, irmãos, irmãs, é com alegria no coração que nós vamos dar sequência ao nosso trabalho juntos, de orar uns pelos outros, abençoar uns aos outros, edificar a vida uns dos outros, claro que no poder do Espírito Santo de Deus, para a glória do nome de Jesus e do nosso Deus e Pai. Vamos compartilhar nessa tarde sobre o dom da operação de milagres. Mas eu tenho procurado sempre saudando os irmãos queridos. É impossível citar todos. Então eu tenho falado sempre o nome de alguns, representando a todos. E hoje eu quero mandar um abraço especial à irmã Juliana, a Josinha, ou a Ju, querida, Camila, Marcos, querido Marquinhos, Cleide, e toda a família do Senhor Jesus Cristo, santos, que se reúnem aí em Vila Formosa, um período de grande bênção para as nossas vidas, de grande alegria, de grande inestimável valor, período que passamos com vocês. Agora continuamos juntos, realizando a obra através da oração. Juntos, oremos por missões, vamos continuar todos juntos trabalhando nas igrejas locais, vamos todos continuar contribuindo com dons, talentos, ministérios, recursos que Deus disponibilizou para nós, e realizar a missão que o Senhor nos concedeu. E logo, logo estaremos todos juntos para celebrar eternamente com o Senhor. A todos os santos que se reúnem aí em Vila Formosa, graça e paz. Em Vila Rica também, penso que alguns jovens tenham ido trabalhar naquela igreja, não sei se ainda estão, mas fica o abraço. Muito bem. O dom da operação de milagres. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. 1 Coríntios 12, 7 a 11. Depois de Paulo ter alistado os nove dons do Espírito, como se vê no texto, passou a dizer, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E nós somos desafiados a isso. Às vezes as pessoas ficam confusas, irmãos, a respeito de qual seria o melhor dom. Deixam desapercebido o fato de que, em algumas circunstâncias, até o melhor de todos os dons espirituais talvez não seja o melhor dom em determinada situação, em determinada igreja. Nem o dom necessário naquele momento específico para a vida daquela igreja. Porque o Espírito sabe o que faz, quando faz e o que faz. E para que faz. Por exemplo, a palavra de sabedoria, que é uma revelação divina no plano de Deus e de propósito do Senhor, é o maior de todos os dons do Espírito. Porque fala do próprio Logos. No princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. Contudo, se, por exemplo, você estiver doente, você não precisa naquele momento daquela manifestação. Você precisa de uma manifestação do dom de cura. Em outras palavras, irmãos, irmãs, aquela circunstância específica é que determina o melhor dom. Nesse caso, seria o dom de cura, e não a palavra de sabedoria. Você vê, portanto, que o melhor dom nem sempre é o mesmo. O melhor dom é aquele que é necessário na situação ou na circunstância de uma vida individual, numa família ou na igreja local, ou para atender uma determinada localidade, um bairro, uma cidade. Nesse sentido, o melhor dom seria aquele que é necessário no momento. Dentro disso, procuremos o nosso lugar no ministério. Aqui é muito importante, irmãos. Nesses anos de pastorado, eu pude perceber que alguns irmãos, irmãs, às vezes, ficam assim, muito desejosos de um determinado dom, quando, na verdade, Deus pretende emprestar a ele ou a ela outro dom. E você tem que procurar qual é o seu lugar no ministério. Paulo, quando escreve essa carta à igreja do Senhor Jesus Cristo, estava escrevendo a totalidade da igreja em Corinto. Estava lhes dizendo como a igreja deve ser, como ela deve desejar os dons. E essa exortação se aplica hoje à igreja, corpo de Cristo. Então, se os crentes, como grupo, sinceramente desejassem os dons espirituais manifestados no meio deles, o Espírito se manifestaria, distribuindo-as como lhe apraz, como apraz ao Espírito, não a nós, a cada um individualmente. Essa frase, como lhe apraz, é fundamental. Não é como eu quero, é como ele, como Deus quer. Então, irmãos, irmãs, aqueles que foram chamados ao quíntuplo ministério da igreja, ou seja, todos nós que aceitamos a Jesus, fomos equipados em alguma ocasião com certo dom do Espírito, a fim de ocuparmos determinados cargos ou ministérios, dependendo da nomenclatura que a igreja utilizar. Logo, essas pessoas têm manifestações mais consistentes nesses dons sobrenaturais do que em outros dons no corpo de Cristo. E dificilmente o autor chega a falar que ninguém terá todos os dons. Eu não gosto muito dessa expressão, ninguém, nunca, sempre. Isso é meio perigoso, mas dificilmente alguém terá todos os dons operando através dele, porque o Espírito distribui pelo corpo. E nós não devemos desejar ser aquele ou aquela que é utilizado em todos os dons, porque ao desejar muitas vezes ser utilizado em todas as áreas da igreja, em todos os dons da igreja, muitas vezes acabamos por não exercer bem o ministério que Deus está propondo para nós, para o qual fomos chamados especificamente. Então, é possível e mais provável que você seja uma bênção em uma área, duas, três áreas da vida da igreja. Isso é tranquilo até para alguém que é mais ativo. De um a cinco funções que você pode ocupar, claro que a primeira com maior tempo de dedicação, a segunda com menor, e até de três a cinco funções ou ministérios que você vai ocupar, é bênção. Mas cuidado, cuidado para não cair na cilada de querer ser o instrumento lá na igreja e acabar não fazendo bem, pegando 10 mil coisas para fazer, e quem pega 10 mil coisas para fazer não vai conseguir fazer bem, muitas delas. Eu já ouvi pessoas dizerem, o pastor aqui menciona isso, e eu também já ouvi, se fulano pode fazer aquilo, eu também posso. Essa atitude, irmãos, causa confusão no corpo de Cristo e acabará levando a erros. Nós não devemos agir assim. O irmão ou a irmã pode fazer realmente, pode ser utilizado num determinado ministério. E você pode até ser utilizado também, mas às vezes Deus não deseja. Deus quer que você estrategicamente esteja em outro. Muito bem. Terminada essa brevíssima introdução, vamos definir as operações de milagres? Diz assim o autor: em nossos estudos dos dons do Espírito, passamos agora às operações de milagres. Em primeiro lugar, definamos as operações de milagres. Um milagre pode ser definido como uma intervenção sobrenatural de Deus no decurso normal da natureza. Repito para você, até depois ouvir e anotar. Um milagre pode ser definido como uma intervenção sobrenatural de Deus no decurso normal da natureza. Assim como acontece com muitas palavras em português, quando usamos a palavra milagre de modo geral, significa uma coisa, ao passo que significa outra coisa, bem diferente quando é usada de modo específico. Por exemplo, às vezes a palavra milagre é usada de modo geral como figura de linguagem. Vocês entendem bem isso. Falamos em outras coisas, em tecidos milagrosos, remédios milagrosos, detergentes milagrosos e assim por diante. Mas na questão da ação de Deus, nós estamos falando especificamente de uma ação sobrenatural. Veja, o detergente não é sobrenatural. O tecido não é sobrenatural. O remédio também não é sobrenatural. É fruto de muita pesquisa, muita ciência e coisa parecida. Mas quando nós falamos de milagre na Bíblia, nós estamos falando, por exemplo, da abertura do mar para o povo de Israel. Nós estamos falando de uma intervenção sobrenatural na natureza. Nós estamos falando de várias situações que são citadas na Bíblia que interferem diretamente no curso natural das coisas. Por isso, o milagre é sobrenatural. Quer ver um outro exemplo de um milagre natural? É um milagre, mas é um milagre no sentido geral. É o nascimento de um nenê, é maravilhoso. É uma bênção de Deus. E os médicos são instrumentos para esse milagre do nascimento. E os pais, obviamente. Mas não é um milagre no sentido específico da Bíblia. Ou seja, no âmbito espiritual, no tocante ao milagre, nós estamos falando, por exemplo, do milagre da justificação. Nós não éramos justificados e fomos justificados pela fé. Isso é um milagre de Deus e pela graça. É a graça justificadora, um milagre sobrenatural que eu não mereço, por isso graça, um favor imerecido. A graça salvadora, a graça santificadora, a graça glorificadora, são coisas sobrenaturais. Ação de Deus, favor que não merecemos. O novo nascimento é um milagre sobrenatural, um convencimento que o Espírito faz. E o ser humano responde favoravelmente, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Novo nascimento é um ato sobrenatural que ocorre no âmbito espiritual. Uma intervenção sobrenatural no decurso normal da natureza daquela pessoa, que estava destinada a ficar longe de Deus, estava separada de Deus. Porque em pecado fomos concebidos. É como se fôssemos todos um vale de ossos secos, como diz Ezequiel 37. Mas a graça preveniente de Deus operou e nós fomos ressurretos. Sendo assim, o novo nascimento é um ato sobrenatural. Claro que tem um aspecto natural também no que diz respeito à resposta da pessoa. Mesmo assim, a graça está operando. O Espírito está convencendo. Esse é um milagre no sentido específico, como abrir o mar. Como tirar do Egito, que são, na verdade, também tipologias. Tirar do Egito é tirar do estado de escravidão, de idolatria, do pecado, das trevas. Atravessar o mar é experimentar o milagre da libertação da velha natureza. Caminhar em direção à terra prometida é a nossa vida em direção ao novo céu e à nova terra. Percebam, são figuras tipológicas que nos ajudam a entender o milagre de Deus para salvar o ser humano. Então, há milagres diversos. Mas quando nós estamos falando da operação de milagres, nós estamos falando de algo sobrenatural. A divisão das águas do mar, a divisão das águas de um rio, o Jordão, por exemplo, o sol parar, Elias subir ao céu num carro, no meio de um redemoinho, Eliseu recebendo um manto daquele que golpeou o Rio Jordão, dividir as águas mediante um golpe do seu manto era uma operação de milagres. Uma intervenção sobrenatural no decurso normal das coisas. Tá bem? Penso que a água transformada em vinho, como posso esquecer do primeiro milagre aqui? O texto cita, e eu, claro que estou fazendo um resumo, mas não posso deixar de mencionar, a água transformada em vinho. Todos os milagres que Jesus operou são intervenções sobrenaturais no decurso normal da natureza. Um milagre, portanto, é uma intervenção. Grave isso. Um milagre, portanto, é uma intervenção sobrenatural no decurso normal da natureza, no meio da história. Ou em meio à história. Uma suspensão temporária da ordem natural, da ordem costumeira, ou uma interrupção no sistema da natureza, conforme o conhecemos, operada pelo poder do Espírito Santo. Nós temos milhares de relatos no Antigo Testamento que poderiam ser citados, né? Mas aí fica difícil. Nós fazermos isso agora. E também demandaria muito mais do que um sermão, se a gente for falar de todos os milagres, ou uma ministração. Vamos ficar com o Mar Vermelho. Vamos ficar com a saída do Egito, que é um texto-chave para a compreensão de toda a Bíblia. E que você conhece, a maioria das pessoas conhece, mesmo o novato, o recém-chegado. Ali os israelitas tinham o deserto de um lado, as montanhas do outro lado, o mar à frente, o inimigo pelas costas. A situação parecia desesperadora. A situação parecia sem solução, mas Deus operou um milagre. Moisés confiou no Senhor, o Senhor ordenou que estendesse a sua vara, Moisés a estendeu e o mar foi dividido. Tratava-se da operação de um milagre, uma intervenção divina no curso normal da natureza. Elias e a viúva pode ser um outro exemplo. O dom da operação de milagres também era usado no Antigo Testamento para cuidar dos necessitados. Foi, por exemplo, uma operação de milagres quando a botija de azeite da viúva não se esgotou, irmãos, mas continuou fluindo como uma fonte de azeite, até ela encher todas as vasilhas que tinha e ainda a botija continuava cheia de azeite. Eu imagino que agora os irmãos em Cristo, já com uma trajetória de muitos anos, estão como eu, lembrando de dezenas de exemplos. Centenas, nós podemos dizer. É que não é possível, né? Falando do Novo Testamento, Jesus alimentou 5 mil e alimentou a partir de uma pequena porção. Vemos essa operação de milagre no Novo Testamento, quando Jesus, aceitando o lanche de um menininho, usou para alimentar 5 mil pessoas. João capítulo 6, 5 a 14. O milagre de transformar água em vinho. A cura dos cegos, a cura dos leprosos, a cura dos paralíticos. Vamos tentar pegar no bloco, né, para a cura de pessoas até que eram oriundas de outros povos, como o centurião romano. Bom, nós podemos falar de muitos relatos sobrenaturais. Se ele realmente tivesse lido esse relato na Bíblia, pessoa, né? Qualquer pessoa, se tiver lido, vai notar que o lanche do menino era um pequeno lanche. Em primeiro lugar, é difícil imaginar que esse menino pudesse ter levado até lá uma quantidade suficiente para alimentar mais do que ele mesmo. Ele levou o suficiente para si. Não sei como que alguns ainda ficam incrédulos. É difícil imaginar que o menino estava pretendendo levar o suficiente para a operação de um milagre. Mas Jesus pegou o lanche do menino, pediu o lanche do menino e multiplicou o suficiente para alimentar 5 mil pessoas só com o lanche de um menino, com a multiplicação dos pães. E houve sobra de 12 cestas depois de terem acabado de comer. Então Deus operou várias vezes, milhares, centenas de vezes. Nós temos relatos assim nos Evangelhos, no Novo Testamento, depois com os apóstolos, em Atos e nas igrejas que começamos a ver, como na Galácia, como em Éfeso. É maravilhoso, um milagre. E nós somos testemunhas. Todos nós cristãos somos testemunhas, desde o milagre do novo nascimento na nossa própria vida, até coisas assim. Operações assim que Deus fez e que nós falamos: olha, isso foi um milagre de Deus. Para nós isso era impossível, para Deus tornou-se possível. Bem, qual é a diferença entre o dom da fé e o dom da operação de milagres? Vou falar bem devagar agora. Conforme já foi mencionado na unidade anterior, a diferença entre o dom da fé e o dom da operação de milagres é que o dom da fé é concedido para recebermos milagres. Eu recebo o dom da fé, e recebendo o dom da fé, eu tenho fé suficiente para receber os milagres de Deus. Porque tem gente que quer receber o milagre, a gente vai orar, mas a pessoa não crê, ela não recebe, deixa de receber porque não crê. Então, receber o dom da fé é uma grande bênção para poder receber tudo aquilo que Deus tem para nós. O dom da fé é para receber o milagre. Tá bom? Vou repetir. O dom da fé, unidade anterior, é para receber o milagre. Para receber o pão que foi multiplicado por Jesus. Para receber a cura da visão. Para receber a cura da audição. Para receber a cura de um vício. E assim por diante. A operação de milagres não é para receber. A operação de milagres, o nome já diz, é para realizar o milagre, é para operar o milagre. Você recebe o dom para poder operar, para poder, em nome de Jesus, ministrar uma palavra, e basta uma palavra para que as pessoas recebam a bênção de Deus. A operação de milagres é usada para demonstrar o poder, a magnificência de Deus. Na concordância analítica da Bíblia, a palavra grega traduzida por milagre em 1 Coríntios 12, versículo 10, é dynamis. Ou dínamos também, tá? Eles não colocam aqui, mas eu quero fazer essa ressalva. Na transliteração do grego para o português, você pode falar dínamis ou dínamos, que também pode ser traduzido por ato de poder. E é claro que você que é atento já está fazendo a relação com dinâmica. E para aqueles que são um pouquinho mais conhecedores, você também está fazendo relação com o funcionamento de uma máquina, mais propriamente dito, irmãos, é o funcionamento de um motor. A dinâmica de funcionamento de uma comunidade, de uma empresa, de um motor, de um aparelho. E a dinâmica no sentido mecânico, funcionamento de um motor para que ele opere aquilo que deve operar, e, por exemplo, no caso de um automóvel ou um veículo, ele possa se deslocar, e se deslocar, nós nos deslocamos com ele. É um ato de poder. Eles utilizavam essa palavra. Em outras palavras, a operação de milagre pode também ser chamada de operação de ato de poder. Atos de poderes. Segundo a concordância grega. A palavra grega também significa, só você pegar um dicionário grego, e tem à disposição em na maioria das grandes livrarias cristãs, você vai ver explosões. Também significa explosão. Explosão de onipotência. Ou maravilhas que estonteiam. Ou atos de deixar atônito. Em outras palavras, o texto grego pode ser traduzido mais livremente a outra operação de maravilhas que estonteiam o funcionamento de explosões de onipotência e atos de poder de Deus, para a glória de Deus. Amém? Não é para. Não é obra humana nem para a glória humana. É ato do poder de Deus e, portanto, a glória deve ser para Deus. Na próxima unidade, nós vamos ver os dons de cura mais frequentes. Tá bem? E aí, há uma sequência de menções aqui já falando sobre cura, mas eu prefiro que você pense, pedagogicamente estou fazendo isso. Irmão, irmã, essa é minha tarefa para com vocês, para que você, embora seja tudo uma ação ordenada pelo Senhor, pela Trindade Santa, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, em particular pelo Espírito Santo, só do ponto de vista pedagógico, para você organizar, sistematizar o seu pensamento, é melhor você não misturar com cura divina, porque esse é um outro elemento. É melhor você pensar nas intervenções, embora eu tenha mencionado, os cegos, os aleijados, os leprosos, na época de Jesus, tudo isso é um sinal, são sinais e maravilhas. Aleluia. Mas é melhor você pensar na intervenção de Deus sobre a natureza, uma intervenção sobrenatural sobre uma ordem natural das coisas, mudando o ritmo, mudando a velocidade das coisas, mudando aquilo, o fluxo natural da coisa. Tá bem? A palavra sinais em Atos capítulo 6 e 8 e milagres em Atos 19 e 11 é a mesma palavra, dynamis, que significa atos de poder, obra poderosa e maravilhosa. Então, do ponto de vista mais estrito, nós estamos falando da mesma coisa, de um ato sobrenatural operando no, na vida de uma pessoa, numa família, numa comunidade, em uma situação de enfermidade, ou para toda uma comunidade, como Israel, e nós vimos isso em batalhas, por exemplo. Então, são centenas de exemplos, né? No milagre da multiplicação dos pães, no milagre que eu falei da abertura do mar, no milagre do transformar água em vinho, são dezenas, né? A palavra sinais em Atos 15 e 12 é semeion, em grego, que o dicionário expositivo traduz como sinal, uma marca distintiva, ou símbolo, e é usado no tocante aos milagres e maravilhas, como sinais de autoridade divina. Pastor, quer dizer que isso acontece? É claro, querido. Desde o Antigo Testamento, a criação do universo já foi um ato de milagre. Deus trouxe a existência a partir daquilo que não existia. Milagre da criação. Olha, acho que esse é o melhor exemplo. E eu ia deixando para lá. Depois é que vem Êxodo. Perdão. E depois vem todas as intervenções da história de Israel, mas o milagre da criação, irmãos. Que coisa maravilhosa. Que coisa bendita. Como nós temos desejo de sair e ir para a igreja e cantar hinos ao Senhor e glorificar e adorar, porque Ele criou todas as coisas. Portanto, a sua pergunta, se existe, existe. Desde a criação, Nós, a Bíblia é um livro de milagres. No Antigo Testamento, os milagres continuam. No Novo Testamento, os milagres continuam. Os sinais continuam. E até a volta de Jesus vão continuar. E imagine o que nós vamos ver no novo céu e na nova terra. Porque o Senhor não vai parar de trabalhar. Ele vai descansar. 1/7, né? Lembram disso? Ele trabalha 6 jornadas, 6 tempos, ou nós chamamos de 6 dias, e descansa um para contemplar, para se regozijar. Ele não vai parar de intervir no universo, no novo céu e na nova terra. Nós vamos acompanhar isso. Então, o milagre é coisa abençoada. Logo a seguir vem uma outra pergunta que é muito pertinente. Pastor, mas tudo que a gente tem visto ao longo de 2000 anos, e particularmente na nossa geração, tudo é fidedigno, tudo é verdadeiro? Irmãos, nesse sentido, eu não posso afirmar. Eu não posso afirmar. Só Deus é quem sabe se o que a gente vê em alguns lugares aí é verdadeiro ou não é verdadeiro. Ou pode até o poder ter sido emprestado por Deus ser verdadeiro, mas a maneira como se está utilizando não para fim proveitoso somente, mas para o enriquecimento de meia dúzia de líderes e pastores, apóstolos, essas coisas podem acontecer. Já aconteceram na igreja primitiva, quando Simão, o mágico, queria o poder para benefício próprio. Então, se aconteceu no passado, é plausível pensar que pode e estar acontecendo. Daí a julgar, eu não vou julgar, eu não vou dizer que é isso ou aquilo, porque eu estaria saindo da minha esfera. O que eu tenho que dizer a você, testemunhar, que o milagre existe, e você sabe disso. Você já experimentou, sua família experimentou, nossa igreja experimentou, cada igreja local aí, eu tenho certeza que poderia contar casos maravilhosos, milagrosos, situações assim muito especiais. Agora, essa questão de como as pessoas lidam com esse dom que pode ser uma bênção e que é uma bênção desde que utilizado para fim proveitoso, para a glória do Senhor, a gente para aqui. Porque esse campo da subjetividade, de como a pessoa ou as pessoas estão lidando com esse poder, aí nós não temos como afirmar. Só quando chegarmos no céu é que nós vamos saber. Eu creio que, pensando no passado, alguns devem estar utilizando de modo abençoado, fim proveitoso, e é bastante plausível que exista alguns também que não estejam utilizando nesta perspectiva de Deus, mas estejam utilizando para a sua própria honra, muitas vezes, para a sua própria glória. Então, isso é plausível. Mas isso acontece também não só na operação de milagres. Acontece com grandes pregadores. O grande pregador pode ficar com a glória para si ou entregá-la para o Senhor. O grande ensinador é o Espírito Santo, né? Mas as pessoas que ensinam nas igrejas podem ser um instrumento para dar glória a Deus, ou podem se tornarem assim pessoas que se autoglorificam, administradores. No campo eclesial, irmãos e irmãs, existe tudo isso que existe fora. Eu diria que até mais aqui, porque o diabo quer de toda maneira contaminar a igreja. E por isso eu paro para falar um pouquinho sobre isso, para a gente vigiar. Na área de música, né? Lúcifer veio dessa área, eu vim também me converti apaixonado por música. Então, a área de música é uma área maravilhosa e pode ser utilizada para fim proveitoso. E é utilizada todo o tempo, não é um dia, é em todo o tempo. Querubins e serafins estão diante do Senhor, dizendo santo, santo, santo, e devem glorificar de uma maneira que nós nem imaginamos, irmãos, ainda, nem concebemos. Coisa assim muito especial mesmo, maravilha. E a gente sente isso quando participa da área de música na igreja, com a nossa hinologia, com os cânticos espirituais. A gente sente momentos assim muito especiais de tributar glória ao Rei da Glória, que é o Senhor. Mas em outros momentos você vai até um lugar, não necessariamente a sua igreja, pode acontecer também na sua, tem que vigiar. Mas você vai a um determinado lugar, o pessoal toca muito bem, mas você não sente paz. Por que não sente paz? Parece que a glória está indo toda para a excelência do músico, ou a excelência do cantor, ou a excelência do conjunto, ou a excelência musical, vamos dizer assim. Então, é importante que nós mantenhamos em todas as áreas, não é só nos sinais e prodígios, em todas as áreas a vigilância. Tá bem? Para ir encerrando, eu estou muito feliz, porque cada coisa que a gente pode ministrar e vai sendo ouvido é uma chance de edificar um pouquinho da igreja. Hoje somos 5.200 que ouvem mensalmente, através de três canais de comunicação. E agradeço, volto a dizer, agradeço a oração de vocês, o incentivo, o apoio, tudo. Porque começamos com 50 há praticamente 2 anos atrás, foi em abril que eu comecei, depois de ter me recuperado um pouquinho do período de coma. Depois que eu me recuperei, saí do hospital e papapá, papapá, papapá, aí falei: Senhor, se o Senhor me permitir, eu quero fazer uma palavra, deixar uma palavra. E de lá para cá já foram muitas outras palavras, e já veio a irmã Vivian e a pastora Margarete também, e vai voltar a ministrar, sim, porque ela já voltou a ministrar na igreja. A dificuldade com o celular, logo nós vamos resolver. E eu tenho certeza que ela, como sempre, será um poderoso instrumento na mão de Deus. Muito bem. A pergunta final para hoje é: o dom da operação de milagres é para nós hoje? Alguém disse, mas o dom de operação de milagres não é para nós hoje? Quem ensinou assim? A Bíblia certamente não diz isso. Alguns respondem: ora, se os milagres fossem para nós hoje, estariam operando, sendo operados em nosso meio. Irmãos, eles estão sendo operados em nosso meio todo dia. Tudo que está acontecendo, até coisas que nós não queremos, assim, não nos agradamos muito, mas são operação ou permissão de Deus para preparar a volta de Jesus. Então nós declaramos sim Podemos ter operação dos dons espirituais e devemos tê-los. Os cristãos frequentemente criticam as igrejas, um critica o outro critica um, né? Mas nós temos que orar para que todos sejam uma bênção e todos possam experimentar desse dom maravilhoso. E não nos dividirmos em questões doutrinárias. Isso serve para escolhermos onde vamos frequentar. Isso é importante. Eu, dentro da doutrina, passo a escolher onde eu vou congregar. Mas não para me dividir em relação ao outro. Nós declaramos a crença no novo nascimento, nós declaramos a nossa crença de que a maioria dos membros são genuinamente cristãos, muitos dos pastores são homens e mulheres de Deus, e também declaramos profeticamente que alguns podem nunca ter experimentado o novo nascimento, e estão aí sepultando igrejas. Eu falo isso não de um lugar só, falo de todo mundo. É só você ver. Eu acabei de ler agora um livro que está trabalhando recentemente as missões mundiais, como nós estamos, e temos relatos maravilhosos e temos relatos tristes. Mas o dom é para hoje. Certa vez ouvi um exemplo do tipo de problema, né? Uma mulher deixou uma igreja a fim de filiar-se a outra que o marido frequentava. Pouco depois, ela nasceu de novo. Quando viu, posteriormente, o ex-pastor dela perguntou-lhe: "Você conhece pessoalmente o Senhor Jesus Cristo?" E ele respondeu: "Eu sei a respeito dele, assim como sei a respeito do presidente George Washington, isso lá nos Estados Unidos." Respondeu: "Eu conheço como pessoa histórica, assim como conheço Abraham Lincoln como pessoa histórica. Eu leio a respeito de Lincoln nos livros de história e leio a respeito de Jesus na Bíblia." Essa mulher começou a falar com seu ex-pastor a respeito de ficar conhecendo pessoalmente a Jesus Cristo e ter a paz de Deus no seu coração mediante o novo nascimento. Glorioso, glorioso o trabalho da irmã, e triste que alguém já tivesse se formado pastor, mas não tivesse essa experiência ainda. E o pastor perguntou: "Eu posso realmente receber essa bênção?" E a irmã garantiu, ela lhe garantiu que sim, então orou com ele para ele receber Jesus como Salvador. Olhe bem, as doutrinas da igreja dele declaravam a crença na experiência do novo nascimento, porém ele ainda nunca tinha experimentado. Irmãos, agora falo aqui, não baseado no texto, a minha experiência, eu já vi cada coisa, irmãos. Eu já vi cada coisa. Eu vi tanto na minha igreja mãe, onde estive por 50 anos, como agora no meio pentecostal. Nossa! Às vezes você fica totalmente assustado. Parece a festa da paçoca. Pessoas sem a menor noção do que significa um culto ao Senhor, o cristianismo. É uma coisa impressionante. Então, eu quero dizer a você, precisamos sim, é bíblico, e devemos experimentar aquilo que é bíblico, mas devemos experimentar com conteúdo. Por que então nós temos as manifestações dos dons espirituais? É a pergunta. Por que não temos, né? a pergunta. Por que então não estamos vendo as manifestações dos dons espirituais? Eu discordo um pouquinho dessa pergunta, porque nós estamos vendo. Agora com a internet, você pode ver no mundo inteiro manifestações sobrenaturais, no Brasil também, e genuinamente de Deus. Você sente paz. Assim como outros lugares, você passa, né? E, como eu disse, não é só passa em frente, né? Agora, pela internet, você está num determinado canal, num determinado endereço, e você não sente paz. Pessoas se glorificando a si mesmo, aí você vai para outro lugar, mas essa obra está acontecendo. E não foi diferente desde o princípio do mundo. Há o que é verdadeiro e há o que é falso. Então, pode acontecer mais intensamente se nós nos abrirmos mais para os dons espirituais. Porque precisamos cumprir as condições impostas por Deus. Deus disse: procurai com zelo os melhores dons. Se nós, como igreja local, por exemplo, não tivermos os dons espirituais, é porque não estamos procurando adequadamente, na intensidade que Deus deseja derramar, e desejamos, mas não o suficiente. Aqui, por exemplo, quero contar para vocês: nós estamos começando dois trabalhos em duas cidades vizinhas, tá bom? Em uma cidade, nós começamos há 1 ano e 3 meses de trabalho e estamos buscando os melhores, o melhor conteúdo. Há uma escola de liderança para embasar os irmãos, há momento de oração, há aquilo que a gente busca, no livro de Atos e encontra em Atos capítulo 2. O modelo da igreja primitiva. E há muitos líderes que já estão sendo formados, segundo a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Aleluia. Mas é o suficiente? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que nós precisamos. Falei com eles outro dia isso. Agora está na hora de engatar a segunda marcha. Isso. Lá na cidade de Entre Folhas. Engatamos a primeira. Para a primeira eu estou feliz, mas para a segunda ainda não estou feliz, não. Né? Estou grato a Deus, mas precisamos buscar mais, porque aí obteremos mais. E em Vargem Alegre ainda é tempo de ligar o carro, ligar o Dynamis, né? Ligar o motor e estabelecer o primeiro passo, né? A primeira marcha, estou utilizando para você entender, né? Então, aqui ainda vamos gastar uns 3, 4 meses nesse estabelecimento do primeiro passo, né? Uma ordem na casa, um estabelecimento de estrutura doutrinária bíblica, princípio do que significa novo nascimento, salvação, a graça, né? Justificadora, a graça preveniente, a graça justificadora, a graça salvadora, a graça santificadora, a graça glorificadora. Então nós precisamos estabelecer esses parâmetros mínimos. Que não adianta ter número. O problema no Brasil não está sendo a expansão numérica. O problema no Brasil, com a igreja, é a qualidade do cristianismo. Faltam líderes com qualidade, temos que investir nisso, e falta uma cristologia mais forte. Então, nós temos que investir todos nós nessas duas coisas. E dentro de uma cristologia mais forte, o Senhor Jesus disse que o Espírito não ia nos deixar órfãos, ele ia dar continuidade à obra. E o Espírito nos habilita com o fruto que revela a imagem de Jesus, a imagem, a imago Dei, a imagem de Deus, e ele distribui os dons também. Para quê? Para a operação dos ministérios. Então nós precisamos desses dons, ferramentas de trabalho e ajustar sempre. Aí é a função dos líderes, não só do pastor. Primeiro do pastor, da pastora e depois dos outros líderes. Ajustar quase que semanalmente o aspecto motivacional. Qual é a motivação com a qual nós estamos fazendo isso? Pelo menos uma vez por mês, vai. Nós temos que manter a motivação correta, porque o inimigo não descansa. Se ele puder desvirtuar a motivação para algo torpe, ele vai tentar. Então, que Deus opere graciosamente sobre a sua vida. Peça ao Senhor, se você quiser esse dom, peça ao Senhor de operação de milagres. E se for da vontade dele, ele vai fazer conforme lhe apraz. Talvez ele diga: olha, eu não, eu ouvi sua oração, mas eu não quero utilizá-lo nessa área, eu vou utilizá-lo ou utilizá-la em outra área. E o Senhor é o Senhor, é ele quem comanda, né? Mas peça ao Senhor. E peça também uma outra forma, de uma outra forma. Peça para que a igreja tenha todos os dons. A sua igreja local, cada igreja local. Porque aí, às vezes, o Senhor não quer usar você, porque você é uma bênção na área docente e não vai atuar nessa área. Ele quer você formando pessoas. Às vezes, você é uma bênção na área de música, como eu disse, e ele não vai utilizar você nessa área. Mas ore para que Deus distribua todos os dons na igreja, para que haja os milagres, tá bem? Para que haja a operação de sinais e maravilhas. Muito bem. O que eu senti orando esses dias, enquanto eu aguardava, irmãos, eu aprendi a não dar mais um passo. Antes eu ainda dava. Primeiro eu dava o passo, depois eu pedia a bênção de Deus. Pedia para Deus me abençoar, né? Não, agora eu aprendi. Senhor, o que tu queres? Até na ordem da ministração. Então, antes de entrar na próxima ministração bíblica, próxima carta bíblica, nós vamos encerrar, porque já faz um tempo, o Espírito Santo e seus dons. Tá bom? Kenneth Hagin é o autor, a editora é Graça Editorial. Que Deus abençoe, fortaleça você e que o Senhor, já vai a minha oração, distribua abundantemente sobre cada irmão desse grupo os dons espirituais, os dons do Espírito Santo. E primeiro distribua os frutos. Eu peço, Senhor, distribui o fruto do Espírito para a tua igreja, para que nós tenhamos o caráter de Jesus. E depois, Senhor, distribui os dons para que nós estejamos habilitados com a ferramenta necessária para o desempenho, do ministério. E faz isso com toda a igreja brasileira, com todas as denominações, em nome de Jesus. Corrigindo todo o erro que houver, que o Senhor sabe. Começa por mim, Senhor. E também, em nome de Jesus, eu quero te suplicar que a tua graça, Senhor, alcance outras nações, como o Senhor tem nos dado a graça de alcançar. O nosso clamor específico é pela Ucrânia e pela Rússia agora. Ninguém pode estar feliz diante dessa situação. Nem quem agride, e muito menos quem é agredido. Se isso fizer parte do teu plano, não da tua ação, da tua vontade, mas da tua permissão, como um elemento que antecede a volta de Jesus, então consola, conforta, dá escape para os que estão buscando refúgio. Mas se não for, breca isso, Senhor. Nós te pedimos. E ao longo dos próximos dias, que o Senhor nos habilite para concluir essa obra do Espírito Santo e seus dons, a fim de que toda a tua igreja esteja preparada para toda boa obra. Nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre nós. Sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.